Está começando o programa Clique História. Apresentação, professor Adelino Franklin. História de hoje, o Egito Antigo. O historiador grego Heródoto disse o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva é uma palavra que significa presente. Mas o historiador francês Jean Vercoulter, ele complementou a frase de Heródoto: o Egito é, acima de tudo, uma invenção humana. Ambos possuem aí razão quanto à formação do Egito Antigo. Graças ao rio Nilo e também à ação humana, ao trabalho humano, foi possível o surgimento dos primeiros agrupamentos humanos em torno do Nilo e através de uma prática econômica que é a agricultura. Muitos alunos chegam e me perguntam: eu assisti um filme sobre o faraó e mostrava ele com os olhos azuis, todo branquinho. Ele era realmente daquela maneira? Não. O que acontece é que os filmes de Hollywood deturparam um pouquinho do que seriam as características físicas dos egípcios no mundo antigo. O Egito localiza-se no nordeste da África, portanto, não haveria a possibilidade de serem daquela maneira. Assim como a Mesopotâmia, que é banhada pelos rios Tigre e Eufrates, o Egito, banhado pelo rio Nilo, localiza-se no chamado Crescente Fértil. Nós podemos dividir a história política do Egito em período pré-dinástico e período dinástico. No período pré-dinástico, ocorreram a formação de nomos, que eram agrupamentos humanos, governados por um nomarca. O Egito, nessa época, ele era dividido em Baixo Egito, que possuía a coroa vermelha e ficava ao norte, e o Alto Egito, com a coroa branca, que ficava ao sul. Isso por causa do rio Nilo percorrer um percurso ao contrário, em sentido contrário. Por isso, o baixo ficar no alto e o alto ficar embaixo. O Menes, também chamado Narmer, foi o rei do Alto Egito, que conquistou o Baixo Egito, unificando e se tornando o primeiro faraó. Pessoal, nós podemos dividir a história do período dinástico, a partir do primeiro faraó, que foi, pela tradição, Menes, da seguinte maneira: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No Antigo Império, nós podemos dar destaque à construção de grandes pirâmides, tidas como uma das sete maravilhas do mundo antigo, que é as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Muitos alunos me perguntam: Adelino, as pirâmides foram construídas por alienígenas? Não. As pirâmides foram construídas a partir do trabalho dos escravos, que carregavam imensos blocos de pedras. Mas, quanto à constituição, à formação das pirâmides, há diversas hipóteses sobre elas, e nunca uma exatidão sobre o fato. Durante o Médio Império, o Egito foi invadido pelos Hicsos, que possuíam armas de ferro e possuíam também o uso de cavalos. Durante este período, os hebreus aproveitaram para se fixar no Egito, mas após a expulsão dos Hicsos, os hebreus acabaram sendo escravizados. Isso até o período do Êxodo, em que Moisés libertou o povo do Egito. No Novo Império, ganha destaque o imperialismo e o militarismo, a partir do aprendizado dos egípcios com outros povos que invadiram durante o Médio Império. E nesse período, o faraó Amenófis IV tentou implantar o monoteísmo no Egito, ou seja, a crença em um único deus. Isto a fim de enfraquecer o poder dos sacerdotes. Mudou o culto para Aton, recebendo um nome, e ele se auto-intitulando Akhenaton. Assim ele seria o único deus no Egito. Após a sua morte, assumiu o trono Tutancâmon, o faraó menino, que acabou com o culto monoteísta novamente e voltou os egípcios para o politeísmo. Dentre os aspectos culturais do Egito, podemos destacar, na política, a teocracia, pois o Egito era uma espécie de governo de origem divina, pois o faraó era tido como deus na terra, a economia, a prática econômica era a agricultura, a sociedade era assim dividida. No topo ficava o faraó, abaixo vinham as camadas privilegiadas, como sacerdotes, nobres, oficiais militares e altos funcionários, os escribas, e logo em seguida vinham artesãos, trabalhadores, camponeses, e na base ficavam os escravos. A religião egípcia ela pode ser caracterizada como antropozoomórfica, ou seja, antropo, homem, zoo, animal, mórfico, forma, ou seja, os deuses possuíam forma humana e de animal. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do primeiro programa Clique História. Esperamos para os próximos programas melhorar ainda mais, fazer algo cada vez melhor para o entendimento dos acontecimentos da história. Até mais, um abraço!